vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Para defender o mundo do futuro, o Trunks arrisca a própria vida desafiando o Guerreiro Negro e o Zamasu para um combate. Príncipe dos Guerreiros? O Trunks é ferido, perdendo completamente as forças. Mas nesse momento, o Son Goku e o Vegeta regressam ao campo de batalha. Quer dizer que são vocês que vão ser enterrados? Nós temos um caixão preparado. É um pouco pequeno, mas vocês cabem lá dentro, digo eu, como os malucos. O poder explosivo do Vegeta apanha o Guerreiro Negro de surpresa. Admirado com essa repentina explosão de poder, o Guerreiro Negro analisa o Vegeta atentamente. E eu sou o Príncipe dos Guerreiros? Porque eu sou o grande Vegeta, percebeste bem? Venerem-no! A fusão de Zamasu, um momento explosivo. Tu és só um aperitivo. Aconselho-te a não continuar a abusar da sorte. Ai, vê lá se gostas, menino. Zamasu, eu já te disse que o teu adversário sou eu. E eu pensava que já te tinha dito que não devias dar ordens a um deus. Um corpo que foi oferecido pelos deuses. Energia divina. E um simples mortal comporta-se de uma forma como se tudo isto lhe pertencesse. Este ataque não foi suficientemente forte para acabar contigo? Vai-te embora, Melga! Eu sei o que é que provocou a repentina explosão de poder que acabas de demonstrar. Foi a raiva. A raiva que sentiste ao ver o teu filho ser atacado e cair ferido tornou-te bastante mais forte, não tornou? É bastante simples. Aliás, agora que penso melhor nisso, a transformação da raiva em poder, eu tenho ignorado essa possibilidade porque é um método abjeto. Só mesmo uma criatura mortal podia pensar em semelhante coisa. Raiva contra os mortais por corromperem o universo. Raiva contra os deuses por deixarem que isso aconteça. E ainda raiva contra o meu eu impotente por ter sido derrotado por um simples mortal. Ah! ponto de interrogação. Estás com dúvidas? Vês, meu aperitivo. Ao transformar a raiva em poder, eu ganhei um novo instrumento ao mesmo tempo que aumentava o meu poder. Se a raiva pode ser usada como fonte de poder, então eu sou o ser mais forte que existe, porque a raiva que eu sinto é muito superior à de qualquer outro ser. Qual será a verdadeira dimensão da força da raiva de um deus? Tu vais ficar a saber em primeira mão. Seifai! Olha, querias-me apanhar com o ponto de interrogação. O que é aquilo agora? Estou surpreendido. Também não sei o que é aquilo. Aquilo que estamos a ver será outro universo? O futuro distante? O passado? Ou será a própria raiva sem limites que eu encerro dentro de mim? O meu poder ultrapassa a minha própria compreensão, à medida que vai começando a alcançar níveis ainda por explorar. Lutar com os inimigos fortes só nos traz vantagens, porque permite-nos atingir patamares bastante mais elevados do que quando se luta com outro tipo de inimigos. Aquilo a que estamos a assistir é um ato divino, a prova de um poder que julga tudo o que existe no universo. Não concordas, Son Goku? Capanheta! Tornaste-te invencível, mas também tornaste-te descuidado. Tu tens coragem de me atacar, mesmo sabendo que eu sou invencível. É um ato muito pouco inteligente e arriscado que só um mortal se lembra de cometer. Pergunto-me se não terás gastado toda a tua inteligência que não tens a engendrar algum tipo de esquema. E onde é que estaria a piada se eu te revelasse de antemão os meus planos? Tu não sabes mesmo quando desistir. Sim. Porque eu não quero perder contra ninguém. Mai, estás bem? Sim, e tu? Pô, conseguiste repará-lo? Como é que estão as coisas no terreno? Como é que está o meu pai e o Son Goku? Pô! Mai! Oh, não! Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Máquina do tempo! Não, nem pensar! Eu preciso de mais tempo para deixar tudo a funcionar! Mai, cuida disto! Mas Trunks! Eu vou tentar ganhar tempo! Eu consigo aguentar o Zamasu! Ele é invencível! Nós não temos outra solução! Ai, temos sim! Ah. A técnica do turbilhão! Podemos usar essa técnica para selar o Zamasu! Mas, mãe, sem o Son Goku não é possível usar essa técnica. Como ele não está, vais tu! No que é que se passa, meus queridos mortais? O ato divino que estão a ver deixou-vos paralisados de medo, foi? Ouve-me, Vegeta. Nós não conseguimos dar conta do recado. Cada vez aparecem mais. E vocês que até estavam a sair-se tão bem, com o poder que possuem atualmente, não vão conseguir apanhar os Zamasu. Ai, palhaço! Maldição! Isto nunca mais acaba! O Zamasu deve estar a torturar o Trunks e os vossos outros amiguinhos. Vai torturá-los até acabar completamente com eles. Isso é jogo sujo, Guerreiro Negro! Se queres lutar, luta connosco! Com certeza que luto. Mas só na condição de vocês se tornarem mais fortes, devido à raiva que sentem por não conseguirem proteger todos aqueles que seria o vosso dever proteger. Pode ser? Não percas mais tempo, cachalote! Localiza a energia do Trunks e usa esse tão maldito teletransporte instantâneo! Eu tenho estado a tentar usá-lo, mas não dá. A energia à nossa volta está a interferir e eu não consigo localizar a energia do Trunks! Estás a falar o quê? Técnica do turbilhão! Técnica do turbilhão! Técnica do turbilhão! Não está a acontecer nada, seja qual for a posição. Se não é nada disto, então não sei. Lembrei-me agora. Ora, vê lá isto. Oh, aproximei demasiado. Espera um pouco. Muito bem. Muito bem. Quando estiveres preparado, avança. A técnica do turbilhão. A técnica do turbilhão é mais ou menos assim. Obrigada, Satã. Foi uma grande ajuda. O que ele fez é completamente diferente. Achas que sim? Não te parece parecido? Bom, sempre ajuda mais do que a demonstração que fizeste. Mas saber qual é a pose correta não significa que eu consiga usar essa técnica. Toma. Fica com isto e olha pelo trance. Mãe? Eu vou ganhar há algum tempo. Devem ser uns 10... não, apenas 4 ou 5 minutos. Por isso, aproveita este tempo para aprender a dominar a técnica do turbilhão. Não vás! É demasiado perigoso! Confia na tua mãe, ok? Querido, foste criar um mundo sozinho? Mas que grande tarefa! Diz-me, se eu me tornasse esposa de um deus, qualquer desejo meu seria imediatamente concedido? E toda a gente me passaria a tratar por deusa também? Ai, acho que estou tentada deixar-me levar pelo amor proibido! Ai! Mãe. Mãe. Como é que foste capaz de fazer isso? Ah! fazem-me um encontro. Já não tenho nada a ganhar contigo. Mas tudo bem, vamos lá. Vai correr bem. Se eu conseguir selar este tipo... Será que estás a tentar ganhar tempo até chegar a reforços para vos dar uma ajuda? Se é esse o caso, diz... Técnica do turbilhão! Que raio de técnica é esta? Estás a ver isto, Zamasu? Este é o nosso poder! O poder dos mortais! O poder dos mortais? Os mortais não têm qualquer direito de se dirigir a um deus para voar sobre o poder! É uma pergunta para fazer! O que é que um deus egoísta como tu sabe sobre os mortais? É verdade! Nunca subestimes! Nunca subestimes! Os mortais! É agora, Mai! Sim! Será assim? Será assim? Será assim que tudo isto vai acabar? Está tudo bem? Eu não te disse para confiares em mim? A tua mãe é maravilhosa. Até ficar... Assustada! E tinha medo de morrer! Minha mãe, está tudo bem agora. Pronto, seria uma catástrofe se o Zamasu conseguisse sair agora. Mãe, depressa, sela já o pote com o talismã. É urgente! Está bem. Onde é que está o talismã? Hã? Hã? Hã? Hã? Olha o que se esqueceram! É sorte grande! Eba! Então, Satan, agora? Grande idiota! Mas como é que isto pode ter acontecido se tu estavas lá, mãe? Tu não me falas assim, olha que eu sou tua mãe. Não é a melhor altura para discutir. Façam, mas é força para não ter fechado. A energia dos Zamasu está constantemente a aparecer e a desaparecer. E também tenho a sensação de que está a ficar cada vez mais fraca. Mas o que é que se estará a passar para aqueles lados? Vegeta, eles desapareceram! Agora, Cachalote, usa o teletransporte instantâneo. Hã? Sim, tens razão. Guerreiro Negro! Meu pai! Vocês estão todos bem? Sim. Deixa o resto, nós tratamos do assunto. Estás com um aspecto terrível. Deve ter sido complicado. Mas que raio aconteceu contigo? Sim. Parece que estávamos redondamente errados em relação a uma ideia que ambos formámos. Ui, afinal, os mortais não são meros insetos. Ouve bem, se não tivermos cuidado, os nossos ideais vão desaparecer de um momento para o outro. Muito bem. Acabou a brincadeira. Está na hora de mostrar o poder divino a estes mortais que estão constantemente a blasfemar contra os deuses. Então calculo que isso significa que está na hora. Mortais, ouçam com atenção. Deverão curvar-se sobre o nosso esplendor. Nós somos o brilho. Eles não são capazes. Eles vão fazer aquilo? Imagem da justiça. Eu sou a imagem do mundo. Venerem-me, louvem-me, pois eu sou o nobre, o belo, o supremo e imortal Deus. Eu sou os Zamasu. Olá, sou eu, o Son Goku. Mas que luz é aquela que o Zamasu emana? Será a pressão exercida pela energia de um deus? Mas ainda não acabou. Por mais forte que o nosso inimigo seja, a solução é tornarmo-nos ainda mais fortes. Não é verdade, Vegeta e Trunks? No próximo episódio de Dragon Ball Super, será o julgamento final? O supremo poder do Deus Absoluto. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!